Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória sempre com João Guedes. Continuamos no tempo não muito distante em que havia em Macau líderes da comunidade chinesa, um título não oficial, informal, que recaía sobre os grandes empresários de Macau, também chamados de patriotas. Eram eles que falavam com o governo português, em representação em nome da população chinesa de Macau, e entre estas figuras, João, destacava-se uma, Ho Yin. Exatamente, Ho Yin, que foi o último líder da comunidade chinesa. Portanto, antigamente, antes da transferência da administração de Macau para a República Popular da China, a comunidade chinesa tinha o seu líder. Portanto, aliás, já falamos nesta questão dos governos sombra e, portanto, era uma espécie de governador sombra de Macau. O último foi Ho Yin, que morre em 1984, e lembro-me de ter havido nessa altura, era repórter da Rádio Macau, e lembro-me de se ter posto a questão e ter sido alvo de algum debate na rádio e nos poucos jornais que existiam aqui, que era quem será o próximo líder da comunidade chinesa. E então levantava-se o nome de Mao Mankeng, que era o vice-presidente da Associação Comercial. Normalmente o presidente da Associação Comercial era o líder da comunidade. Por inerência, exatamente. E de maneira que esse debate durou pouco, porque nunca mais houve líder da comunidade chinesa, porque na altura o governo de Macau entendeu que não se justificava. A transição estava às portas. Exatamente, e portanto tinha sido já, Ho Yin morre em 1984, e nessa data já se sabia que iriam iniciar-se as conversações sobre o futuro de Macau. E portanto já não se justificava, e Mao Mankeng, que era uma personalidade com poucas simpatias aí, acaba por não ser o líder da comunidade chinesa. Ho Yin é o líder da comunidade chinesa durante muitíssimos anos. Uma figura interessante, uma figura consensual. Ele não era comunista, aliás, ele era anticomunista. E é curiosíssimo porque ele é vado pelas autoridades portuguesas como comunista, quando na verdade comunista era Chiu Ta-kei, por exemplo. Sim. De quem falámos muito recentemente. Há pouco tempo, exatamente. Ele não era, ele era do Kuomintang, e portanto ele só depois balança para o lado dos comunistas. Em meados de 60. Exatamente, em 64. Em 1964, que é quando se dá a grande alteração política em Macau. Está cá o governador Lopes dos Santos, e de maneira que a China faz saber que não tolera atividades subversivas em Macau. Exatamente. E então é aí que acabam por serem presos uns sabotadores do exército nacionalista de Taiwan, que foram apanhados aqui junto à costa em Macau. Eram os pronúncios daquilo que virá a acontecer 2 anos mais tarde. Exatamente, eram os pronúncios do 1, 2, 3. Ho Yin tem essa particularidade. Em 64 ele muda de alianças, alia-se ao Partido Comunista, mas nunca sendo do Partido Comunista. Ele é um capitalista patriota, como os chineses chamavam esta gente, ou Henry Fock, por exemplo, essas grandes figuras, o Ippon, que foi o homem do jogo aqui de Macau, e outras figuras eram, portanto, os capitalistas patriotas, que auxiliavam a China quando era necessário. Mas isso, portanto, eles não podiam, só agora com o Deng Xiaoping, é que um investidor, um capitalista, pode fazer parte do Partido Comunista. Aliás, isso foi publicidade há uns anos, quando entrou o primeiro capitalista chinês no Partido Comunista. E houve um grande debate se podia, se não podia, etc, etc. Antes, não podia. A classe operária é que estava no poder. E, portanto, era a ditadura do proletariado, portanto, não podia haver... Não havia lugar para mais. Não havia lugar para mais, porque aquilo era a luta de classes. Ora, era o operariado contra os capitalistas. Logo, os capitalistas não podiam fazer era parte uma contradição. Do clube dos operários, exatamente. Mas Owen, que era então essa figura muito, muito consensual aqui na sociedade de Macau, entre portugueses e entre chineses, ele consegue manter a harmonia, como hoje se diz, nas contradições sociais que por aqui existiam, principalmente na grande questão que era as organizações nacionalistas que por aqui pululavam em Macau e as organizações comunistas que também, como falamos num dos nossos programas, foi tomando passo a passo conta de todas essas organizações, a começar pelos clubes desportivos e a continuar por aí afora. E, portanto, Owen consegue gerir sabiamente toda essa progressão dos comunistas até ao controle total de Macau, que se dá na sequência do 1-2-3. Do 1-2-3, exatamente. Há uma clarificação da situação. Eu ainda agora estive a ler um relatório do comandante Mota Cerveira, que era o comandante da Polícia de Segurança Pública no tempo do... No, 1-2-3. Quando foi? 1-2-3. E ele foi um dos que foi exigida a sua expulsão de Macau por crimes contra o povo, né? E foi de facto expulso e regressou a Portugal. E estive a ler esse relatório do Coronel Mota Cerveira, na altura era major aqui, era comandante da Polícia de Segurança Pública, um relatório extenso em que ele fala sobre a situação em Macau, que levou ao 1-2-3 e sobre o 1-2-3, etc, etc. Insiste do princípio ao fim em chamar comunista ao Owen. Não há uma única referência ao Xi Jinping, por exemplo. O Xi Jinping é o homem que dirige... A Hong Kong, exatamente. De facto, e representava de facto os interesses do governo central. Exatamente, porque o Owen não fazia, fosse o que fosse, que não fosse consultar o senhor Xi Jinping, gerente-geral da companhia Nam Kong. Ora bem, não há uma referência a esse homem, não há uma referência à luta dentro do Partido Comunista que é encabeçada, de um lado, por Xi Jinping e do outro lado pelo Dr. Olon, que era o médico do Hospital Kiangvu. Portanto, eram os dois comunistas, um estava nitidamente ao lado dos guardas vermelhos e o Xi Jinping era um mais conservador e, portanto, com mais ligações ao Xu Enlai, não é? E, portanto, não se deixou levar naquela onda esquerdista que avassalou, exatamente, que avassalou não só Macau, mas toda esta região. Durante a Revolução Cultural, um período que arrancou precisamente no dia 16 de maio de 1966, vai fazer na próxima segunda-feira 50 anos. Exatamente. E assim recordamos Owen, entre os históricos líderes da comunidade chinesa de Macau, o também pai do primeiro chefe do executivo, Edmund Ho, foi sem dúvida a figura mais proeminente. Obrigado, João. Até à próxima. Thank you.